Conversa. Ok. Não, é que temos como fizeste. Mas fala agora, está bem? Conversa para surdos. Conversa para surdos. Não ouvi. O quê? Conversa para surdos. Conversa para surdos. Surdos. Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou o Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir quem? Vocês estão a ouvir o Simpson? E a mim também. Conversa, conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo. Já, eu nunca acho que... Isso é para a gente brindar? E a ganda maluco. E com caraças, mano. Isto é que é, mano. Isto é que é. Isto é que é serviço. Nada. Olha, então e que tal se começássemos a cena mesmo como deve ser, com o shot e a introduzir na boa. A nossa cena? Estás a ver, já estás live no mercado, por exemplo. Neste okay, momento. Já estás a dar... Há sempre a magia do everything. Então... Back, behind the scenes. Aí é para levantar e tudo. Como é que se chama então? Como é que se chama então? Semacieira. Começa a introdução. Conversas. Agora. Conversas para surdos. Pomba, edição número 1. Aí está. Pomba. Se calhar convinha com o apoio, dizer com o apoio a da data. Maciera. Se calhar convinha dizer o dia e a data. Hoje é dia... Não te esqueças que isto vai ser repartido por 16 de agosto de 2015. Sim, fica, whatever. Fica, é só para manter sim, um sim, timeline. Fica, fica lá. E pronto, já bom, não tenho nada para dizer. Eu acho extremamente agradável termos uma folha artificial em cima da mesa, o que vai logo ditar o cinto. Sim, é verdade. Bom, mas decidimos então, com algum grau de concordância, que este podcast que estreia hoje iria-se chamar, ou irá-se chamar, Conversas para Surdos. O que para mim faz todo o sentido. O nosso, yeah. Faz todo o sentido. É a nossa maior massa. Porque diz-lhe uma, ou ninguém nos vai ouvir, ou quem nos vai ouvir, é como se fosse surdo. Porque depois há um grau de interpretação daquilo que nós vamos dizer que, pelos dias que correm, eventualmente não seremos bem-sucedidos. É o que eu chamo de dissidência cognitiva. Yeah. Mas pronto. Mas conta lá, o Simpson. Ui, é já para cima de mim. Chuta. O que é que tu achaste de interessante durante esta semana? É que eu não acompanho muita televisão. Se for preciso, eu deixo-me já que isto aparece ali muito no microfone. A tal piada que estou na televisão, dos 17% dos incêndios. Pronto. Não é por nada. Eu depois até acho piada aquela estatística de mas há 10 décadas que não arde tanto como este ano. Tipo, não há muito mais para arder. Eu acho bué triste estarmos sempre a ser... Não, o que eu acho incrível é que existe sempre alguma coisa para arder. Exato, ano também. Após ano, vamos batendo recordes. Com um ou outro exemplo fora do comum, mas completo. O interessante também é que já reparaste que nós somos dos países da Europa, provavelmente o primeiro, agora não quero estar a errar, mas acho que a Grécia é o outro país que está nessa linha connosco, que somos o país com mais fogos florestais por ano. Pronto, daí eu achar que foi uma piada mediática terem dito que a percentagem de fogo posto é 17%. Sim. É completamente óbvio. Tem mais coisas? Ei, estás-me a pôr em xeque, meu. Chuta aí. Estou, sei lá, estás a falar de fogos. É porque basicamente sempre me dizem recicla o papel, muda a garrafa, mete uma treta qualquer. Acaba sempre por acabar, por exemplo, há os fogos. Ardem hectares a torto e a direito. Ninguém fala na consequência ambiental que tem. Claro. A não ser que tu não te separes do teu lixo. E de repente alguma foca morre com um bocado de plástico à volta do pescoço. Eu não sei. Parece um bocado irónico. Eu separo o tipo, meu lixo. Pronto, e depois a gente. Okay, eu já não separo o meu lixo. Eu separo ali naquele saco e depois meto o lixo. Não deixo o lixo em casa. Separo, meto no saco e levo para o lixo. Mas pronto, não é aquela questão da reciclagem, não é? Não, mas não o deixo em casa. Separo de casa para o lixo. Então, olha, está aqui o meu dilema. Digo já. Eu faço parte de uma geração que eu não sei exatamente. Eu sempre que tento fazer reciclagem, eu tenho que olhar para. Bem, o verde é o quê? O amarelo é o quê? Bom, nunca sei. No outro dia estava no Nós Alive, pronto, eles estavam lá com aquelas coisas da reciclagem, e eu ia com um copo de plástico, e pronto, quis deixar no caixote de lixo. Mas não quis deixar assim à toa, então acabei por deixar no cinzento, que é aquele, pronto, que... Dá para tudo. Dá para tudo, pronto. Ou seja, não acabei por não fazer reciclagem, porque... As letras eram muito pequeninas e eu não tinha tempo. Ok, pronto. A mim o que me irrita é tipo, e olha que eu sou vítima dessa cena. Eu sou uma vítima da programação social que me diz a mim, é melhor separar o teu plástico. Mesmo sabendo que todas as centrais de reciclação são subsidiadas pelo nosso dinheiro, junto à Comissão Europeia, tu é que tens o teu trabalho de fazer separação de lixo para uma empresa tipo a Coca-Cola, que põe toneladas de publicidade, toneladas de plástico na prateleira todos os dias para tu continuares a reciclar. Eu próprio sou a vítima social de me sentir culpado cada vez que eu mando um bocado de plástico para o lixo comum, mesmo sabendo que faço parte de um sistema que eu estou a pagar por todos os passos, estou a trabalhar por toda a reciclagem para todas as corporações que continuam a poluir o meu planeta, terem a matéria-prima mais barata para darem continuidade à cena. É ridículo. Tu atiras lixo para o chão quando não vês nenhum caixote. Ouve, eu até nem amando uma beata de um cigarro para o chão sempre que eu tenho a oportunidade ou tenho a distância ocular de que possa desperdiçá-lo num sítio qualquer. Eu atirava já há muitos anos. Não, irrita-me. Mas isso significa o quê? E agora significa que agora eu até andas com a beata a queimar-te as unhas não, durante 200 metros. Não, foi exatamente aquilo que eu disse. Se eu tiver no meu alcance ocular algum sítio onde eu possa despejar um caixote ou aqueles caixotes até de lixo. Mas se não tiveres, mandas para o chão. Claro. Mando para o chão. Mando para o chão. Pois o Hugo está com a. E também e não é só isso. E lembra-te uma cena. Mas tu agora não atiras beatas para o chão. Não, evito ao máximo. Eu até me irrito aquele pipa. Mas já reparaste que ele tem uma grande vantagem, que ele agora fuma cigarros eletrónicos. Ele agora, aliás, ele não fuma, ele é um vapor. Oh, man, estás a mentir com o vídeo. Não, foda-se. Não, estou a brincar. Pronto. Não, isto é droga. Bro. Não, claro que olha, ele voltando, ainda fuma um cigarrito, não é? Mas... E voltando aos incêndios. A maior parte tu achas que um vapor nunca é um vapor? Quer dizer, nunca. A maior parte das causas dos incêndios dizem sempre é intenso calor, vidros partidos na mata e o cigarrinho para apagar. Por isso eu digo, ali o monte, que é uma zona que a gente conhece, a devia arder constantemente à conta do povo que a mandasse o cigarro. Muitas zonas, até rotundas, no verão, que estão secas, deviam arder constantemente. Mas olha lá o Simpson. Eu não mas sei como sítio, é que às 3 da manhã começam a fogo. Há um sítio que até correr que ardesse e que nunca arde, pá. Sim, o Parlamento, São Bento. Por exemplo, a Assembleia da República. Tantas minas por pisar por esse mundo. Tanta para. Coisa. É verdade. Aquelas escadarias, por ali acima, fogo. Lá está, aparentemente a PSP que recebe o nosso dinheiro, os nossos salários, continua a defender a classe criminosa do qual eles próprios um dia vão ser vítimas e não sei. Eu digo-te, eu detestava ser um polícia de segurança pública hoje em dia, por mais tarde ou mais cedo, se isto continuar assim, tu vais ter que levantar o cacetete à tua tia, avó, mãe, filho, irmão. Um dia eles vão estar do outro lado. E um dia, se tu não tivesses folga, é a única diferença que faz estar do lado de cá. Se calhar a incitação à violência é aquilo que nós estamos a dizer, não é? Fogo no Parlamento. Epá, sabe. Se calhar estamos a incorrer num crime previsto pela lei, não? Sim, isto é terrorismo. Incitação à violência. Tecnicamente, este tipo de conversa é terrorismo. Desde o momento que eu, por exemplo, te vá chamar algo, o discurso do Kennedy já evidenciou há muitos anos, e hoje em dia ainda até vi no telejornal que foi dito pelo... por um deputado qualquer da oposição brasileira em relação ao escândalo que está a ver com a Vilma por causa do dinheiro. Tipo, eles gastam dinheiro em estádios e euros e olímpicos e tipo, estamos sem dinheiro porque será. Mas basicamente ele disse exatamente o que no discurso do Kennedy ele disse há muito tempo. Todo aquele governo que impede a revolução pacífica está a abrir as portas a uma revolução violenta, parafraseando. Porque o povo há de chegar a um limite, mano. Não há um gajo que agora não te diz, não sei se isto é incitação à violência, não sei é simplesmente. Se a massa crítica é só 15%. Já dizia alguém que agora não me recordo que deveria haver uma revolução por cada geração. Não é? A nossa geração, que estamos nos 40, a nossa geração não chegou a fazer nenhuma revolução. Não é? Somos filhos de uma revolução mal sucedida. Eu não vejo. Contra a PGA, ainda fizemos contra a PGA. Fizemos contra a PGA, pois. Essas coisas. Prova geral da César. Agora não faz sentido nenhum, porque ainda está pior, não é? Mas isso é historicamente cíclico. Todas as gerações que lutam uma guerra. Foram pequeninas. Em prol da sua liberdade, apesar da propaganda mostrar que é sempre errado as causas com que as pessoas andem a matar umas às outras. Mas é o que se diz, por exemplo. Aquela geração da Segunda Guerra Mundial, que eu nem sequer estou a puxar para aquela geração de Samaritano. O problema de nós termos, por exemplo, nós somos uma cambada de privilegiados, entre aspas, por termos nascido já com tudo na mesa, mas ao fim e ao cabo... Tudo na mesa não, porque eu ainda me lembro de ser pequenino e comer atum de lata com batata cozida. Mas independentemente também disso... Uma sardinha dava para dentro. E não é só isso. Uma sardinha dava para dentro. Mas é verdade, quer dizer... Todas as gerações para trás, nós vêm... Nós fomos da revolução que ainda existia, ainda era a televisão preto e branco. Sim, a preto e branco e... Lá está, mas estás a ver como tu defines a tua geração como a geração que já tinha uma televisão a preto e branco. Porque a geração anterior tinha rádio. A geração anterior acreditou naquela transmissão de rádio da Guerra dos Mundos, por Orson Welles, e houve mesmo gente que agiu em conformidade com o pânico que estava a ser transmitido pela rádio. Todas as gerações para trás de nós sofrem exatamente a mesma coisa que nós sofremos, que é, nós sofremos bem mais. É sempre o costume. Mas também há outra coisa que dita, porque pronto, né? Hoje em dia até fico surpreendido, porque né? A gente ia viver numa época de qualidade e não quantidade. As coisas estão a ficar completamente ao contrário. É verdade. Mas ao mesmo tempo eu também noto que, nós somos uns privilegiados, por isso é que eu às vezes, pronto, né, a gente, se calhar estamos aqui os três, porque a gente preocupa-se... Somos privilegiados em relação a quem? Somos privilegiados em relação ao sem... Eritreus? Assim, para ser muito... Aos sírios? Não, nós somos privilegiados, para ser um bocado poético, em relação ao sangue de todos os homens que lutaram pela nossa liberdade. Infelizmente, a nossa sociedade, seja em que tempo for... Mas lutaram pela nossa liberdade em que contexto? Epá, a gente fica um bocadinho confundido com isso, porque eu não sei se a revolução foi feita segundo aquilo que não nos ensinam na escola, que isso depois é outro tema. Claro, que é interessante. Claro. Quando chegas ao final do terceiro período na escola secundária, nunca chegas à parte da revolução. Nunca dá tempo. Não dá. É uma coincidência. E se a gente fosse para a escola hoje em dia, ainda mais chegado. E depois também não sei o que é que, também não sei se chegado lá, a essa parte da disciplina, o que é que nos haveriam de dizer. Mas, porque eu acho que esse tipo de história tem que ser dado em casa. Mas a revolução foi feita para quê? É que hoje em dia já existem muitas teorias mais ou menos confirmadas, não é? Na altura pensou-se, é para derrubar a ditadura. Mas depois hoje já existem algumas ligações ao facto de aquilo foi apenas uma revolução dos militares por causa das subidas das questões da carreira. Existe uma outra teoria muito interessante que tem a ver com o facto que foi a própria CIA que despolitou de alguma forma. Voltando ao Sá Carneiro, que estávamos a falar há bocado. Sim, isso mais tarde. Mas já em 74... tu tinhas cá pessoas como o Carlucci, etc., que eram pródigos em revoluções que seriam sempre interessantes para os Estados Unidos, porque a verdade é que a abertura de Portugal para o resto da Europa e para o mundo foi um centro de espionagem. Ajudou a que a Europa viesse cá buscar o que precisa, né, ou começasse esse processo, e que também as nossas colónias, que na minha opinião nunca deveriam ser nossas, não é? Sempre com algum grau de influência cultural, mas nunca serem nossas economicamente, socialmente, mas isso já é outra questão. Mas de qualquer das formas, havia o interesse dos russos, dos americanos e do resto das grandes potências em ficar com Angola, com Moçambique. Aparentemente, as grandes potências ditam sempre a política, seja qual for o país, que anda a tentar se bater por si próprio. E ainda hoje acontece, não é? Não notas a interferência do grande poder desde que a ex-União Soviética caiu? E ainda hoje continua tanta gente a olhar para a política da Rússia como se fosse a antiga União Soviética. Nós ainda estamos condicionados na propaganda imperialista das pessoas da questão e pronto. E basicamente, só focando na Revolução Portuguesa, eu vou dizer-me sinceramente, devido ao teu background, deves ter muito mais know-how em relação a essa Revolução, mas eu sempre levei alguns clichês em relação à nossa Revolução Portuguesa, que é sempre, ela foi sempre posta num clichê que foi feito pelos 12 capitães de Abril, que eram militares, porque a nossa revolução foi um coup d'état militar. Não há qualquer... Mas ao mesmo tempo era algo que foi necessário. Era necessário. Era preciso haver uma mudança de regime. Portugal estava atrasado aqui no, como se chama, o cu da Europa. E hoje em dia tu também notas uma mudança de poder, ao ponto que tens pessoas tipo Sócrates preso. Injustamente, eu já sabe isso. Eu não digo que o Sócrates esteja preso injustamente, eu só digo que o Sócrates precisava de mil pessoas ao lado. Não, mas lá está. Por alguma razão, o Sócrates continua detido e muita gente, com notoriamente bem mais culpas no cartório, continua cá fora, porque há aqui uma mudança de poder. É como se, tipo, houvesse aqui um círculo de poder corrupto em Portugal há muitos anos, mas devido à globalização económica que está a acontecer, porque é assim que a globalização hoje em dia está a ser exercida, eu não sou daquelas pessoas que acham que um dia o ser humano há de coexistir e ser global, mas não sei o quê. Mas a gente, de certa maneira, como seres humanos, precisamos de ter algum tipo de noção de fronteira, tal como um ser humano precisa ter uma porta de casa para fechar e sentir-se aqui. E é esta a parte que tu tens de defender. Se tu achas que isto é tão teu como toda a gente, tu não tens nada. E isto é um assunto um bocado polémico. Isto é daquelas cenas que a União Europeia anda a combater desde o tempo de Durão Barroso. Eu adoro ver discursos do Durão Barroso. Para já, o Durão Barroso fala de uma maneira, quando era o presidente da Comissão Europeia, de uma maneira que nota-se pela pronúncia que ele exerce, que não foi ele que escreveu os discursos. Mas ninguém consegue falar inglês assim tão mal repetidamente. Isso é completamente ridículo. Mas os discursos que ele tem, que nunca deram na televisão, porque um treinador qualquer disse uma merda qualquer, nunca foram difundidos, tal como tu podes ir já à procura de discursos do Durão Barroso no Parlamento Europeu, a dizer que sim, a Europa é um império, sim, nós somos regidos como um império. O Tratado de Lisboa, que é daquelas cenas que eu lembro perfeitamente na altura que estava a ser transmitido na televisão com as manifestações que estavam a haver à porta por causa de alguns países em África, que eu nem sequer sei o que é que estava a ser ali passado, porque a gente... Tu nem sequer sabes em quantas Portugal. Pessoas têm noção do que é que foi tratado. Lá dentro, a soberania... Sabes de explicar. A soberania... Não sei explicar. Não sei explicar. Porque foi feito de uma maneira tão... A soberania de todos os Estados-membros foi hipotecada ao Parlamento Europeu. Eu acho que eles próprios não sabem bem... Sabem. Não sabem... Não, eles próprios, os deputados, porque os deputados do Parlamento Europeu e aquela Comissão Europeia e aquelas coisas todas... Os próprios não sabem, sabes porquê? Não, eu acho que não, porque eu acho que quem acertou os detalhes daquilo que é interessante, que é pouco interessante para nós, como foi o executivo do SOC. Para mim são as grandes companhias, as grandes multinacionais. Claro. São os agentes da Remax, os banqueiros, aquela malta toda das organizações secretas. Nós nunca sabemos bem quem é que lá está, um ou outro que anda de avental, essas coisas. Essa gente é que sabe explicar o que é o Tratado de Lisboa. Não, mas em termos práticos, o Tratado... Mas como nós não sabemos realmente quem eles são, ficamos sempre sem saber. Não é difícil saber quem são. E depois o Tratado de Lisboa e os outros tratados todos também não servem para nada. Servem. Não servem. Sabes porquê que não servem? Porque quando eles acham que aquilo já não lhes faz jeito, eles estão-se pouco a borrifar. Claro, mas lá está... Essa é como, ouve lá, uma das coisas, por exemplo, agora voltando ao sistema político português, isto sempre aconteceu assim, quando há as eleições para os eurodeputados, a importância que é tipo transmitida mediaticamente é bem maior do que o impacto que os portugueses sentem em relação a isso. E desde 2008 sempre foi assim, e eu aqui neste momento é mesmo assim, sejam bloquistas, sejam PCPs, PSDs, CDSs, PSs, PSDs, todos querem que o povo vote ativamente, porque todos sabem, todos, a culpa aqui não morre solteira. Todos eles sabem que a política da Europa está a ser exercida no Parlamento de Bruxelas, desde o Tratado de Lisboa, que imperou que a soberania de todos os Estados-membros fosse rendida ao Parlamento de Bruxelas. Eu acho que Bruxelas, não sei. Epá, Bruxelas... Eu acho que em Bruxelas eles vão lá, passam uma semana à porreira, à porreirinha... comem uns secondes muito bons, vão jantar fora e almoçar fora muito, como turista privado num belo de um bólido. Estamos a falar da globalização. Privado. Bruxelas só serve para nós. Vem cá passar o fim de semana. Mas depois, na verdade, são os alemães que andam a tratar disto, ou não sabe? Epá, lá está. Os alemães também, na minha opinião, são só um bode expiatório. Isso não... Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos financeiramente escravizados mesmo, porque antigamente até os escravos tinham dinheiro a abrigo, tinham direito a abrigo e a comida, e a gente aqui pode trabalhar o dia todo e se calhar ainda vais para a rua e não tens nada a comer e podes ir trabalhar amanhã outra vez. Vamos pôr a coisa desta maneira. Eu tenho nomes, mas vamos não pôr nomes neste momento. Este é que é o problema do que é realmente esta globalização económica que está a acontecer, pelo menos nesse aspecto. Dentro da zona euro há aqui uma... querem-se... Pá, a Inglaterra paga uma coima diária tipo de 50 milhões, não sei se é de euros, se é de libras, para continuar a ser um membro da União Europeia sem pertencer à zona euro, como tipo uma palmadinha nas mãos, vê lá se te convences. E a campanha do James Cameron ter ganhado esta segunda, ter ganho esta segunda volta, apesar do, da massa que votou na Inglaterra ter achado surpreendente ele ter ganho, por tipo, pergunta só ao teu vizinho, este gajo não, e ele ganhou outra vez no dia seguinte. Como aos referentes que têm acontecido por essa Europa toda, como a independência da Escócia e por aí fora. Apesar de nós, como pessoas puras, que queremos o melhor para todos nós, justamente, a gente prende-se. Eu quando digo o Parlamento em Bruxelas e diz, ah, mas não é Bruxelas, é a Alemanha. Eu estou a dizer que estes globalistas não têm pátria. É isto que serve muito bom. A gente não se pode perder em termos de localizações geográficas. Tu és um patriota, sim, sim. Se eu sou um patriota... É que estás-me a surpreender nesse sentido. Epá, eu sou... Pensei que eras mais globalista... Epá, eu sou... Do que propriamente um... Não é isso, eu sei que a raça humana... Propriamente um nacionalista. Repara, tenta perceber uma cena. Eu sou uma pessoa do mundo. Mas tu tens de ver que o mundo está a olhar para ti como se tu tivesse a ver dinheiro como um português. Certo? Certo? Certo ou errado? A gente tem que chegar com as regras que são. Eu sei que o globalismo, entre aspas, dentro daquela forma natural em que todos os seres humanos se sentem iguais uns aos outros e todos nós temos as mesmas oportunidades, para já neste momento é uma utopia, mas eu estou-te a falar que neste momento a gente está a viver numa globalização económica imposta. Imposta. E sinceramente, eu não sei como é que eu te consigo explicar. Eu sinto-me uma pessoa do mundo... E ao mesmo tempo gostava de continuar a ter o meu chouriço picante de Beja e o meu queijo da ilha e falar esta língua. Isso como é que, isso até vê, isto, vai isto, ser um bocadinho é, difícil de tirarem a questão da língua, não é? Isto são coisas que têm que têm que... Mas repara, eu acho que no, isto são coisas que têm que progredir de uma forma natural. Agora, esta imposição de escravatura económica que está a ser imposta em todos nós está a pôr a psique mesmo do próprio povo, que não consiga exercer por palavras ou dizer-te o que sente, mas está tudo em alta, meu. Tu notas à tua essa, volta, essas alterações de fronteiras, de regiões, de impérios... Claro, sim. Já acontece desde sempre. Mas não? Também tens que admitir que existe algum tipo de cultura que vive dentro da tua fronteira. Eu não consigo chegar à Espanha e pedir um cozido à português. Eu gosto de um cozido à português, não leves a mal, mas até o meu próprio corpo já está habituado a comer. Eu adoro a Inglaterra, mas para comer lá é uma treta. Eu adorei ir a Barcelona e lá come-se quase tão bem como cá. Há certas coisas que eu aprecio... Lá está, o que é que imagina utopicamente que este modelo de globalismo vai até ao fim, ou seja, qualquer loja que tu vás, há de ser sempre uma McDonald's em qualquer lado do mundo, há de sempre haver uma C&A, uma Gap, uma... Sim. O dia que tu quiseres comer aquela cena, o dia que tu quiseres comer um pastel de nata, onde é que está o pastel? Tens um Mac bifano, pá. É pá, vá lá, eu sei que há certas nuances. Que é muito fixe, não? Sim, é como o Pulp Fiction, é French fries nos Estados Unidos e batatas fritas. É pá, mas a sério, há certas coisas que ao mesmo tempo. Epá, tu és um produto do que te rodeia. Tu podes dizer que não. Tu já, se calhar, tiveste durante a tua... Mas tu achas que os putos hoje com 15 anos, por exemplo... Não, os putos são completamente... Não dão por isso. Mas então deixa-me pôr a coisa... Já não estão. Mas deixa-te pôr a queijo coisa... Queijo da ilha. Deixa-te pôr a coisa de outra maneira. Mas sim, muitas... E aquele queijinho do Alentejo com cheiro a chulé. Então deixa-te pôr a coisa de outra maneira. Nós, hoje à noite, vamos sair. À noite, os três, hipoteticamente, vamos aí curtir pares em Cascais, vamos para Lisboa, vamos vir todos narses às tantas da manhã, porque estamos em Portugal e sabemos que é na boa. Eu desafio a fazeres a mesma noite num país que não é o teu, tu és capaz de ficar um bocado com mais reservas de andares a praticar a tua liberdade. Não, então, claro, eu vou dar não é uma coisa boa, aquela cena que ainda há bocado me contaste da JCP ter pegadas no teto, vou dar um exemplo prático. Ontem estava a fazer uma transmissão no Meerkat. Acho que as coisas têm só para acontecer naturalmente. Estava com os meus putos num café em que à frente existe um parque infantil. Está integrado no próprio café. Claro. Portanto, nós, à tarde, pais, podemos estar ali. Eu, pessoalmente, estava a beber umas cervejas. A minha mulher foi lá beber um café e comer um gelado. Que alguém tem que levar o carro para casa com as crianças. Isto fique bem sublinhado. Para não pensarem, que eu ando a apanhar bobadeiras e levar os putos no carro. Mas eu estava a fazer transmissão no Mirquete. Estava a fumar dentro do parque infantil. Estava com uma garrafa de mini sabres na mão. E os americanos no Mirquete estavam surpreendidíssimos porque... Tu estavas a fumar num parque infantil? Porque era possível fazer isto. Ainda. E a beber na rua. Ainda. Ainda é possível. Ainda. Ainda. Esse é que é o meu problema com o globalismo, é? Sim. Claro. E porquê é que não me vendem o tabaco crescido da folha natural? Eu não vou dizer como tenho em casa. Vá lá, meu. Porquê é que carregam esta cena de químicos, meu? É como eu dizer-te assim. O tabaco podia ter... Isto é estúpido. Isto é uma discussão estúpida. Mas vamos hipotecar de repente que eu... Consporcava um bife com tantos produtos químicos que um bife tornava-se cancerígeno para ti. E eu tinha que meter a cena. E eu, por acaso, ia, eu só queria o bife. Comer bife mata, pois. Eu só queria o bife. Mas metem tanta treta. A nicotina para viciar, o alcatrão para conservar o estoque em armazém, blá blá blá. Até na década de 60, aparentemente, regavam com lixo radioativo plantações na América do Sul para fazer o tabaco crescer mais depressa. E isso vai dar cancro. Got it. Estás a ver? Se eu te puser o melhor prato do mundo mais saudável e meter assim uma cena destas em cima, vai ficar uma grande merda. É que é um bocado uma cena destas em cima é a poia que é um piso para Eu disse isso de uma forma assim um bocado... Sim. Mas tu na verdade andas a comer isto em todas essas cadeias alimentares. Nós andamos a respirar isso, meu. O nosso próprio ar, das embalagens, comer bife fumado. Isto é o meu... Eu concordo de dizer... E as campanhas de sensibilização para não comer bife... E vais logo pagar uma taxa. Claro que sim, pagas logo uma taxa. Eu digo em jeito de piada que isto é o meu plano de segurança social. Eu não estou a contar com a reforma. A minha reforma já está hipotecada. Venham o que quiserem dizer. Eu já notei há muito tempo que este poder político está mesmo numa de caçar o teu cofre de segurança social. O dinheiro que tu juntaste. A proposta deles agora é junta-te uma fatia do teu ordenado. Que nós, como segurança social, agimos como um banco. Eu digo, então, eu abro uma conta no banco de poupança e não preciso do sistema da segurança social todos para a rua. Mas sabes que é exatamente isso que eles querem que aconteça. Mas eu sei que é, meu... Quando deveria ser exatamente o contrário. Então, mas agora parece que estás a ter um discurso nacionalista, porque a tua segurança social só encaixa nesta fronteira. Não, mas repara, eu estou-me a afastar porque vem buscar, força. Vemos com um reforço de... Força, fazes muito bem. Mas o que eu acho é que, a minha tendência política é, no universo do socialismo, e tu há bocado, antes de chegarmos aqui, estavas-me a perguntar, o socialismo... É uma evolução do comunismo. Bom, mas o socialismo para mim é tão simples como a defesa da educação livre, da saúde livre para toda a gente, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à cultura, uma equalização das várias classes sociais. O socialismo é basicamente isto assim. E hoje em dia isso está... Mais longe, não é? O socialismo, todos os manifestos políticos lidos sobre o manifesto, à vontade, são real, todos fazem sentido. Eu não consigo ler sequer um manifesto mega fascista que eu não concordo com o manifesto. O problema é que as pessoas... Não, eu só estou a dar isto como exemplo. Mas tu concordas com manifestos fascistas? Eu só estou a dizer é que se tu leres em termos práticos, e agora deixa-me já saltar para o socialismo antes que o Picho comece-me a acusar aqui um moreno de cabelo comprido como um skinhead branco. O que eu estou a dizer é que os manifestos são sempre bem, até ao dia que um ser humano qualquer é corrupto e começa a tirar vantagem do sistema. Eu digo, por exemplo, o socialismo em termos práticos sociais basicamente é assim... Eu trabalho, tu estás desempregado, alguma parte dos meus impostos vai para ti, porque enquanto tu não te aguentas, mas basicamente a minha esperança, enquanto algum do meu ordenado está a patrocinar o teu desemprego, eu estou a contar que isso aconteça quando eu estiver na tua situação, em termos práticos não acontece na prática, porque há gente que chega aqui e vive do teu socialismo enquanto tu trabalhas permanentemente, meu. O problema é a implementação. Até soa bem, mas a implementação nunca é bem feita, porque há sempre gente a ganhar dinheiro E basicamente o problema somos nós. O problema nunca vai haver um sistema político que agrada toda a gente. E não é só isso. Uma cabeça não pode pensar. Sim, mas há de haver muita gente que seja mais igualitário do que outros, não? Eu percebo, sim. Mas é que há pessoas que tiram vantagens. E esse que tu estás, por exemplo, isso também ia estimular muita gente a não fazer contas. Mas o Simpson está a vir com a história de... capaz de concordar ou concordo com não, é um bocado subjetivo. Ou eventualmente concordo na prática com não resulta. Epá, não, eu não disse isso. Isso está a pôr palavras na minha boca. Disseste que tu olhas e consegues encontrar alguma tu coisa. Tu podes ler qualquer... Eu não consigo. Leva em consideração o seguinte. Não é à toa que eu, quando digo qualquer manifesto político, pode soar bem a qualquer pessoa, porque realmente existem pessoas que vestem as suas Doc Martens, rapam o cabelo e andam a espancar blacks no bairro alto como antigamente. Eu só estou a dizer é que os manifestos políticos... Vamos lá, eu no outro dia ouvi um conceito, vê-me só o ridículo ao ponto em que as pessoas confundem as palavras do que... Acredita que eu estou a ser... Eu estou a falar contigo de um ponto de vista e como se eu fosse... Eu não acredito em nada, meu. Eu só acredito nas pessoas que são boas comigo e nas pessoas que são boas comigo e eu sou boas com ela e... E mesmo assim isso pode mudar de um dia para o outro. Mas também ao mesmo tempo gosto de algum tipo de conforto que existe em Portugal. Que ainda há bocado estávamos a falar do 25 de Abril e nem sequer acabámos o conceito. Mas houve realmente os tais 12 Capitães de Abril, que eu gosto sempre de mandar abaixo aquele people que é um bocado mais velho que tu e não está a gostar da tua conversa. Diz, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Eu digo sempre, e onde é que tu estavas no 25 de Abril? Estavas em casa a ouvir rádio e foste para o terreiro de passo a correr. Tu não fizeste nada. Eu acho que se existe... Epá, digo-te... As pessoas basicamente ou são. Epá, há um certo tipo. Passa, se calhar está aqui um chute que é o que ela quer, não sei. Há um certo tipo de pessoas que têm um bom senso, se calhar é um bocado. Há pessoas que estão abertas a ouvir, por exemplo, este tipo de discussão e estão interessadas em ouvir este tipo de discussão para fazer um futuro melhor. Queres, concordes, queres, não. E há pessoas que estão só simplesmente... Não têm necessidade sequer de discutir isto. Não é isso. E há pessoas que simplesmente só querem usufruir do sistema. Estão-se a cagar, mas tu tens reforma ou não tens ao caralho. E o que é que tu vais fazer? Vais tomar um comprimido qualquer da farmácia para deixares de pensar desta merda e ficares igual a ele? Não. Não, isso não é hipótese. Aliás, há pessoal muito feliz que não. Há pessoal bem feliz que nem vive neste momento. Eles vivem tão felizes e. Por mais que tu tentes explicar. E são os gajos que mais apanham sabonete neste país. E são felizes. Ah pá, ainda bem, bom para eles. Não sei qual é o sistema deles. Eu sei qual é o remédio. Basta, olha, começas a ouvir. Começas a ver muita televisão, muitas telenovelas, telejornais, ouves rádios com playlists intermináveis, mas não somos nós, de loops, né? Se é que estamos aqui hoje. Compras aquelas revistas em que toda a gente está feliz, muito bem vestida, nem grandes festas. Olha a revista Happy. Agora, pá, agora. Eu adoro a revista Happy para mulheres. A revista Happy mais valia para os fogos logo assim. Por acaso não tenho nenhuma. Revista Happy. A capa diz Happy. A cara da mulher está triste. E depois diz assim... Todas as capas da Happy resumem-se mais ou menos ao seguinte: porquê que eles não gostam de nós? Dicas para orgias. Como é que consegues ser swinger? Como é que consegues arranjar um homem para a tua vida? E eu fico a olhar para aquela capa e fico: man, salta já. Vai ao cabo da roca, tira um selfie e salta, meu. Esquece isso. Estão a aceitar conselhos. E eu vejo mulheres da minha faixa etária a comprarem a revista Happy, que ainda por cima é dirigida a uma faixa etária de 16, mesmo para... Ouve, e depois... Que é aquela malta que não vai gostar de queijo da ilha e de cozida à portuguesa. É aquela malta que nem sequer sabe apreciar o prazer... Ouve, ok, tu podes bater no cozido à portuguesa, eu por acaso sou mais apologista dos bitoques, mas eu continuo-te a garantir, a gente hoje vai sair à noite... Saímos num sítio qualquer, seja lá a que hora for, vimos à cambalhota para casa e chegamos a casa inteiros. Isso é algo que não acontece em tantos países. Epá, Cascais, meu. Às vezes as pessoas perguntam-me, devido à minha conjuntura económica, onde é que tu vais estas férias? Eu não vou para lado nenhum, eu vou ficar aqui em Cascais, porque eu moro em Cascais. Há quem pague os olhos da cara para vir passar férias, onde eu vou ficar de férias entalado. Eu consigo apreciar essa cena. E se calhar para um Passos Coelho que me está a ouvir, diz assim, olha, fixe, este gajo é mesmo estúpido, não anda a gastar dinheiro e está a poupar e é ótimo para a troika. Mas ao mesmo tempo eu estou a dizer isto do ponto de vista de que eu aprecio o meu meio. E eu sou um produto do meu meio. E tu não podes negar que tu és um produto do meio em que nasceste. Se tiveste nascido em África, sabias desmontar uma casa. Eu até concordo contigo, porque eu também gosto de fazer férias cá dentro, dentro do meio onde eu costumo passar o resto do ano a trabalhar. Eu só te estou. Mas, assim, eu não sou patriota, eu não sou nacionalista, mas eu aprecio o meu meio. Férias é sair. Epá, eu adoro abrir. É fazer um intervalo nesse meio, não é? Por exemplo, agora, se me perguntares assim, epá, olha, vão para o Algarve 15 dias, epá, não consigo entender muito bem. Sobretudo quando falamos, não estamos a falar daquele Algarve mais remoto, mas O Algarve Vila Amor, o Algarve sim, onde estão. É o que eu gosto de ter, que estão milhares de pessoas. Queres tirar férias? Mas eu não estava na praia. A O Algarve é tão fashion, é uma daquelas cenas que faz tão Algarve com dois L's. Lá está, eu considero que basicamente, eu no mês de agosto, que eu só tenho férias no mês de agosto, se eu por acaso juntasse os meus trocos para ir passar férias para o meio do Algarve, eu gosto de me dizer às pessoas, é como eu chegar ali ao meio de shopping e montar uma tenda no meio e tentar descansar, meu. É tipo, não faz sentido e não... Epá, tu já foste para o interior de Portugal. O interior, as partes calmas. O interior está a arder. Sim, sim. Tu não aprecias geograficamente este país tão pequenino que é Portugal. Claro, e tu basta sair. Ah, calma, basta sair 100 km daqui do distrito de Lisboa. Agora, já encontras coisas completamente distintas umas das outras. Agora, eu não te nego de maneira nenhuma, isto, por exemplo, na minha opinião, é um dos maiores feitos do povo americano é que eles não viajam para fora. É muito raro o cidadão comum americano tentar reconhecer o resto do mundo, porque eles sempre nasceram naquela cena nacionalista e patriotista de que eles são os maiores. Ponto final. Opa, na verdade há uma desculpa para eles também, que é, eles vivem num país muito grande, sim, diferente de estado para estado. Eles vão daqui ao Porto para comprar o jantar. Exato, por exemplo. Exato. Eu compreendo essa luta. Bom, mas, por exemplo, o povo, um cidadão do Texas é muito diferente do cidadão muito mais nacionalista. Vive em Los Angeles ou em Nova York. Mas o problema de mesmo... Eles são muito diferentes uns dos outros. Portanto, eles não têm uma necessidade muito grande de saírem de lá, porque, no fundo, se atravessarem estado para estado, já vão encontrar muitas diferenças. Mas não achas que é um bocado... E depois é um povo que tem medo também de sair do país deles. Lá está, porque basicamente vamos lá ver uma coisa. A América é um império, são os maiores do mundo, está calado se não levas com manuco nos cornos. Mas basicamente, eles próprios, culturalmente, apesar de estarem tipo na vanguarda de tipo pagarmos à China para termos todos os enfim, os avanços tecnológicos que hoje em dia ainda se conseguem fazer, enfim, é um povo que culturalmente não tem basicamente cultura do ponto de vista europeu. O que é que eles acham? Mas nós também temos esse problema. Há muito europeu, que também não conhece a cultura americana. Mas esse é que é o meu problema. Os americanos acham que é culturalmente eles terem pizzas. Vieram da Itália. Alguns vão deixar isso. Mas espera aí. De qualquer das formas, a disseminação das pizzas. Tu já ouviste. Tem muito a ver com os Estados Unidos. Tu já ouviste. Porque os italianos que levaram as pizzas para os Estados Unidos é que fizeram das pizzas. Então vamos voltar. Um mundial, não é? Então vamos voltar à cena que a América é um pote multicultural que basicamente encontrou-se a si próprio sem cultura. Nasceu disso. Não é? Primeiro nasceu de dar cabo do lado dos indígenas, não é? De lá. E depois de toda a imigração europeia, não só, foi para lá. A Austrália também é um melting pot. África do Sul é um melting pot. É pá, estás-me a falar de países de língua inglesa que não pertencem a nenhum continente. Estás a encaixar os exemplos todos perfeitos. Que tem a ver com isso, não é? E qual é a tua reserva em relação ao que eu estou a dizer? O que é que estás chateado em relação? Não estou nada chateado, só estou a fazer sublinhadas entre o que estás a dizer, porque... Eu quero perceber bem qual é a tua reserva. Não há uma reserva, é um apontamento. Claro, mas não era nesse sentido. Nós europeus também temos muito a sobranceria de achar que os americanos são burros e nós somos mais inteligentes ou que temos mais cultura geral que eles. Não, a gente tem futebol. E que na realidade não é uma verdade absoluta. Porque a gente tem futebol. Porque se o perguntares, se fizermos aquelas os vox pops que fazem na rua, nos programas americanos, do género, qual é a capital, sei lá, aí ninguém de sabe. Portugal? E claro, eles claro, ou não sabem, ou dizem, em Portugal é igual, ou dizem Madrid, Portugal é igual. Ou dizem claro, whatever. Sim, sim, sim, sim. E, tipo J-Walk. Pronto, mas se fizermos esse mesmo vox pop em Portugal, ou noutro país europeu, coisa. E perguntarem assim, qual é a capital do Texas, qual é que... O pessoal também não sabe. Mas, na minha opinião, eu acho... Ou eu coloca, acho... sei lá... Onde é que é Nova Iorque? Tens aqui um globo terrestre. Onde é que é Nova Iorque? O pessoal não sabe. Óbvio. Eu compreendo perfeitamente. Eu também conheço o teu país. Eu pergunto meio dúzia de terras de Portugal e tu não sabes. Mas, claro. Mas essa sobranceria europeia também é uma realidade. Pois é. É uma só realidade. Que eu acho que... É como os brasileiros acharem que o povo português é burro. Depois, quando chegam cá, percebem que provavelmente é o oposto. Eu gosto de mandar muito a boca, mas se calhar o digital. É que os brasileiros gostam muito de criticar a nossa inteligência com a nossa própria língua. Sim, claro. O que é um bocado estranho. Eu tive que te ensinar a falar para falares mal de mim. Obrigado. Eles podiam ter falado... Tudo bem. Tudo bem. Não fui eu, nem foi o meu avô. Foi o avô do meu avô, do meu avô, do meu avô, do meu avô. E a culpa não foi minha. Eu por mim, eles lá e eu cá. Claro que sim. Ah, estou a ser nacionalista demais. Mas pronto. Sorry. Isso é quase. Isso não é quase. Isso. Mas eu só estava a dizer que... Isso roça a xenofobia. Não é uma questão de nacionalismo. É uma questão de eu gostar de visitar o resto do mundo e ver um mundo diferente do meu. E eu acho que a globalização há de evoluir naturalmente com o passar dos anos, mas não imposto desta forma de escravatura económica, que basicamente está a cortar os pés ao futuro em troca de uma promessa que vamos ser todos iguais, ou seja, todos pobres e elites. Só há pobres e elites. Somos todos iguais e há as elites. E quem nos diz a nós que somos todos iguais são os... Mas isso é um processo natural do capitalismo. Ok, e o processo natural... É trabalhares por pouco dinheiro na esperança de conseguir ter aquelas coisas que todos os outros têm ou na todos esperança, os outros, ou seja, no sonho. Que tu que também queres ter. É o sonho de tu poderes conseguir. O American Dream, aquelas coisas todas. Sabes que o George Carlin sempre disse que o sonho americano realmente é verdadeiro, mas é um problema. Tu tens que estar mesmo a dormir para acreditares no sonho. Pois é. Epá, lá está. Por isso é que, digo-te, independentemente desta discussão, que eu gosto muito de ter, troca de ideias, eu acho que o mundo está um bocado aí pela pia abaixo e por mais que a gente possa perder o nosso latim, eu acho que as pessoas que nem sequer se interessam... Nós nisso estamos completamente de acordo. Nem sequer, as pessoas que nem sequer se interessam, se calhar, por este tipo de conversa ao pensar, ou seja, o que for, são muito sentem. Mais felizes, mas eu acho que... Não, são, sentem, meu. O povo... Felizes, eu também acho. Esse povo que é muito mais feliz... Que sério, meu. Mas tu dizes... Os surdos são muito mais felizes. Eu tenho bem colegas meus... Vivem na merda, mas são bem felizes, até que não têm ideias de nada. Eles sabem que vão acordar hoje, vão para o trabalho, vão para casa, tratar dos filhos, no dia a seguir é coisa, ao fim de semana vão ao shopping, vão almoçar ao Mac com os putos com todos os contentes. E eles são bem felizes mesmo. Eu sou bem feliz por estar a dar McDonald's ao meu filho. Eu queria exatamente ter um filho para lhe injetar plástico pela goela abaixo. Eu próprio, como adulto, mas quem disse ao Mac diz ir ao parque fazer um piquenique, mano? Eu sou bem feliz. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu tenho um bocado de inveja, mano. Eu não consegui ser assim, é tão feliz. Eu confesso que também tenho um pouco de inveja dessa felicidade. Eu também tenho. Isto parte da cabeça todo um gajo, mas ter ideias é feliz, mano. Acho que é cansado. Foda-se, cansa-te, mano. Ao final do dia, estamos cansados. Cansados. Mas diz lá uma coisa, e tu consegues ser outra pessoa? Eu não. Não, mas o do vosso não. Ouve, eu também já pensei, essa merda. Já há tanta gente, porque eu digo, eu amando-me ao papel com o futebol, a tal ponto que já inventei um clichê para mim próprio. Deus deu-me duas bolas para não passar o meu tempo a olhar para uma. Só naquela, logo. Mas basicamente, eu já disse a muita gente, ouve, o dia que eu achar que tudo à minha volta está fixe, eu sento-me ao teu lado a ver o jogo, como quem diz. Prioridades. Há uma piada de um gajo que já morreu de stand-up que eu sempre curti, eu tenho uma irmã que quer ser atriz. Ela já vive numa relote, mas ainda não tem papel. Só tem que redefinir as prioridades. E isso é bué excelente, porque é tipo, ouve, vá lá, meu, curta a bola, mas enquanto não tiveres a merda arrumada em casa, a sério, e depois lá está, este é o problema, que nós nos estamos a martirizar. Porquê que um gajo pensa nestas merdas? Mas ao mesmo tempo eu vou dizer muito sinceramente, eu ou sou assim, ou dou-me um comprimido para deixar de ser assim, e o dia que me deram o comprimido, e eu aceito o comprimido para deixar de ser assim, mete-me logo uma bala nos cantos, que eu não estou para estar aqui. É isto que eu sou, peço desculpa. não era esta a liberdade que me permitiram vender. Mas às vezes não te sentes um bocadinho martirizado com todos esses pensamentos independentes? Não, mano, eu por outro lado adoro tê-los. Porque há certas coisas que eu já vi historicamente, e tu já deves também ter lido, as revoluções são sempre feitas pelas minorias. A maior parte do povo são seguidores, meu. A maior parte do povo diz que o sistema neste momento está bom. Se alguém te mudar o discurso político em 5... Olha, já ganhaste mais uma macieira. Não é isso. O Hugo já te deu mais uma macieira. Tal como foi a Revolução... Não é macieira. Não é 1920. É mais barato. A Revolução de Abril, que é considerada tipo a Revolução dos 12 Capitães de Abril, é o que eu farto-me dizer àqueles... homens mais velhos que eu, que às vezes põem envolvidos em discussões geopolíticas comigo, ou tentar explicar o que é a União Europeia, ou seja lá o que for, ou nem sequer percebem o que é realmente este euro que a gente tem na carteira, que é aquela conversa que nunca dá na televisão. Chateiam-se comigo a um ponto que tenho que sacar daquela carta de exato. Tu és um puto, que é que tu sabes. Tu és um puto, o que é que tu sabes? Eu digo-lhe sempre, e tu, estavas em casa, ouviste no rádio, botou-te para o terreiro de passe e foste tu, e agora estás-te aqui a sacar da medalha, meu. Desculpa lá eu ter nascido depois, porque eu, quando era esperma, estava a adiar o meu tempo, porque eu tinha esse tipo de controle. Desculpa lá, nasci no meu tempo, estudei um pouco, se calhar, até, ou interesso mais até pelo meu contexto de hoje, porque eu sei que o meu contexto veio do teu, e tu não tens nada que vir sacar a tua medalha de honra, porque estavas em casa, ou estavas à espera de ouvir uma música de um chunga qualquer, e disseste, vamos para o terreiro do passe e bote lá. Porquê? Massa crítica. Estatisticamente sempre foi dito que 15% da população de qualquer tipo de país, daí convém ter aquela fronteira como o indivíduo tem uma porta e uma casa para, e definir que agora é assim. A maior parte do povo é seguidores, meu. Olha o futebol. Toda a gente gosta de futebol. Toda a gente gosta dos três clubes que vão ganhar. Ninguém gosta de... os clubes da treta. Olha um exemplo perfeito. Benfica... perto com o Vitória de Guimarães. Foi Vitória de Guimarães que ganhou o Benfica. Foi o Benfica que perdeu com o Vitória de Guimarães. Tens que apelar à maioria. O povo gosta do que é fácil. O povo gosta do êxito fácil. O povo faz a raspadinha todos os dias a pensar que vai ganhar. O povo enche o casino porque pensa que o casino está a pensar neles. Mas às vezes cheio. É o tal sonho que precisas estar a dormir para acreditar nele. E às vezes tens uma maluca a barafustar a estacionar os carros. E no quando casinho. Sai é muito publicitado. Pois é, só não dizem aos gajos, já destruíram vidas e famílias e etc. À procura do tal sonho. Tu precisas estar a dormir para acreditar nele. Mas também tens de ter controle. E agora eu quero. Tens de ter controle sobre a cabeça. E agora eu quero voltar atrás. Os vícios e o ser humano são uma coisa muito complicada. E nunca tento. E depois lá está, vendem sempre. Olha aqueles anúncios até que vendem o álcool, tipo que é. Uma das frases de marketing que eu mais adoro, que faz toda a gente gastar o último tostão num sábado à noite, é tipo: eu sei lá se estou vivo amanhã, ou vivo todos os dias como se fosse o último, ou não sei. Já, se alguém viver todos os dias como se fosse o último, estavas mesmo a chorar todos os dias a pensar: vou morrer amanhã. Vou ter com os meus filhos e a minha família, mas independentemente disso, é ridículo, meu. Eu não vivo o meu dia como se fosse o último. Eu sei que o meu próximo dia pode ser o último, mas infelizmente eu depois da manhã também vou ter que precisar de pôr qualquer coisa no meu prato para comer. Só naquela. Benfica não vai pagar nada. I don't know. Pai, o futebol não, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu estava a dizer. Tal como os 12 capitães, tal como os 12 capitães de Abril, tal como todas as revoluções a nível mundial, é um certo núcleo de pessoas que o fazem. E o resto do pessoal vai atrás. E o resto do pessoal que vai atrás é bom que nem sequer saiba nada antes do dia, senão ainda vão sabotar o teu programa. A Revolução dos Bolchevistas foi mesmo dita em São Petersburgo. Se houvessem duas pessoas que soubessem que aquela merda ia acontecer no dia seguinte, não tinha havido nada. Pá, mas isso, voltamos a uma coisa, o problema é de ser humano. Isso é como tu teres uma ideia e queres fazer uma coisa. Claro. Ninguém quer fazer nada. E quando tu fazes, há pessoas depois que até parece que fazem questão que tu te dês mal. O ser humano gosta disto, estás a perceber? Também. Estás a correr... foda-se, vê se o gajo está, o gajo deu-se mal e o caralho. Sim. Eu não faço nada, mas o gajo deu-se mal. Dar-se bem só aquele pessoal das revistas. É verdade. Mas se for o teu vizinho, tu não queres nada que o gajo queira se dar bem. Isso não é bem ridículo? É. Mas esse fenómeno existe hoje em dia, porque o teu vizinho... Desculpa lá. Esse fenómeno que tu me apontaste exatamente hoje em dia é um fenómeno que existe hoje. Antigamente não era assim. O teu vizinho... Não sei. Provavelmente também. Se calhar era de outra maneira. Não, eu ainda tenho vizinhos que vivem lá desde o dia que eu nasci e agora há uma nova remessa de vizinhos que. Desculpa lá. Não vêm do teu país, não falam a tua língua, não vão pagar renda, daqui a 3 meses estão fora. Quem é que. Tu vives aonde, pá? Num prédio. Não vivo numa. E tens lá vizinhos que não pagam a renda. Desculpa lá, a minha última... Mas que não pagam a renda é, porque, pera. Do género, amanhã vou para o meu país... Eu tenho uma vizinha do lado agora, um casal com um puto. Antes que eu estava lá, eram portugueses, não tinham putos. Ficaram lá até serem corridos. Vivem assim. É um estilo de vida. E não me venhas dizer que tu não conheces casos desses. Sim, mas estás a generalizar a nacionalidade. Eu estou a generalizar algo que viveu ao meu lado. Tens ideia de quantos portugueses é que fazem exatamente a mesma coisa que estás a dizer? Lá está. Eu estava-te a dar um exemplo nacional sobre algo que eu tenho visto em nível internacional no meu prédio constantemente. Eu vivo num prédio que tem 30 e tal casas. E está dividido. Faz conta, assim por alto, 50-50 com portugueses que vivem lá desde sempre, fizeram família, os filhos foram para fora. Deves ter ali brasileiras também. Obrigado. Que entram e saem. As tais mudanças às 9 da noite, já sabes. Ninguém é festarola também, né? Epá, lá está. Pronto, pronto, eu como whatever, quando me imagino, quando vou para um país, eu não imagino esse tipo de comportamento, estás a ver? Sabes o que é? Tipo, estás a chamar a atenção a alguém a fazer mudanças à meia-noite, não deixar o elevador andar. Ah, pá, isso não... Nós também permitimos, pá. Nós também permitimos. Yeah, não sei se tu não permitem. Às 9 da noite. Não permitem. Não permitem e, além do mais, sabes que no dia seguinte estão 12 pessoas a viver lá dentro a partilhar uma renda. A ti dão-te um ordenado mínimo que não chega para pagar uma renda e lhe passas com ele isto. Vai, faz uma família, viva ao futuro. Mano, aqui já tiveram 4 ucranianos a morar. Pronto, é pá, neste preciso local. Neste local. Eram 100 ucranianos. E pagavam a renda? Um pagava. Ah, um pagava. Um pagava, a vaquinha dos outros, claro, mas eu estou-te a dizer... Então, mas estavam-se a fazer à vida, não achas que... Picho, eu pago a minha renda, eu não é... Achas que as pessoas têm o direito de procurar uma vida melhor, mesmo que seja num país estrangeiro? Mas se eu olhar para o manifesto das Nações Unidas, aos direitos do ser humano, todos nós temos direito a trabalho, uma habitação, água potável, bem, não sei o quê... Não, o manifesto, não é? O manifesto, não é? Mas aparentemente não. Vais a... Podes ir à Constituição Portuguesa, isso também está lá. Ui, a Constituição Portuguesa, voltando ao Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2008, é para esquecer. É para esquecer. O Tratado de Lisboa em 2008, basicamente, a pérola que saiu dali é que a Constituição de todos os Estados-membros da União Europeia fica abaixo da Constituição que Bruxelas pode exercer a qualquer altura que lhes apeteça mudá-la. Essa é que é a grande cena. Obrigado, Sócrates. Só por causa disso, vou ver mais uma 1920. Que foi só um bote expiatório. Era a pessoa que estava lá na altura para lançar aquilo. E depois nada melhor do que tipo enterrar constitucionalmente a União Europeia como fazer aquilo naquele canto chamado Portugal. Mas a culpa não foi ninguém só Sócrates, pá. Não, eu já te disse bote expiatório. Coitado do Sócrates. Podia ser quem fosse. É só mais um, é como o Passos. O Passos, na verdade, não manda nada. Não, não. Ele é um agente imobiliário para vender Portugal ao preço mais barato possível. Martirizado, coitadinho. E o próximo primeiro-ministro, que é o António Costa, o António Bosta, como eu gosto de chamar, ele realmente até, pronto, a gente já sabe, o senhor que segue há de sempre fazer pior do que o senhor antes, sobre a mando, o outro fez isto e eu vou fazer pior, e o outro fez isto e eu vou fazer pior. Eu acho que o Costa agora vai ser tudo diferente. O António Bosta vai dar uma volta de 360 graus, mano. Vai ser tudo diferente. Mas olha, sempre em frente. Eu por acaso já tive a oportunidade de conhecer nele. Pessoalmente. Eu já tenho aqui o. O símbolo. Vou levar um plástico para votar no boletim de votos. Vá, a última vez que eu fui votar. Muito sinceramente, eu votei Gaddafi, eu votei Tony Del Mar. Antes dele ter morrido. Eu votei Tony Del Mar. Olha, e fizeste-me bem, e eu para a próxima também voto bacana. Eu sinceramente. Sim, vota no Tony Del Mar. Epá, eu perdi qualquer... Eu, por um lado, percebo que já muito sangue foi derramado ao meu direito de voto, mas hoje em dia o direito de voto é estares a dar legitimidade a uma cambada de ladrões continuarem-te a roubar em teu nome. E agora? As coisas mudaram um bocado, tipo... Há pessoal que mas dizem... porquê? Porque se não votares, não estás a dar legitimidade, é isso? Não, eu só acho é que se calhar no sistema de voto ia haver uma certa diretriz introduzida, que já não pode acontecer devido ao Parlamento de Bruxelas, se é assim, se o 51% não votar, vamos ter que arranjar candidatos novos. Yeah. Mas hoje em dia, nem que uma só pessoa em Portugal vote no António Costa, é o teu novo primeiro-ministro. Mas tu tens uma figura política que tem ferramentas constitucionais, legais, para não eleger um determinado governo que foi eleito por uma determinada eleição. O António Sampaio... Estou a falar de uma figura política, não estou a falar da múmia. O Jorge Sampaio correu com o Satanás lá na altura. Mas tu tens um Presidente da República que é uma figura política que tem ferramentas para não eleger um determinado governo, um determinado primeiro-ministro, independentemente daquilo que foi a votação. Pronto, mas lembra... Agora, claro, imagina, vamos supor que 90% da população deixa de votar. Eu até vou mais longe, eu não é preciso... Já não estamos muito longe disso. Não é preciso esse exemplo. Basta ao Parlamento... Qual é a legitimidade? Na verdade não existe. Basta ao Parlamento... Mas também não existe legitimidade daqueles que não votam em poder, sei lá, fazer qualquer coisa. Criticar? É para criticar. Porque é um direito, achas um direito não votar, é uma forma de protesto. Eu acho que tu, não votando, podes sempre criticar. Agora, não podes... Eu pago impostos. Agora, existem formas, às vezes, de criticar que tu, não votando, não os podes fazer. Não consigo arranjar TNT, não. TNT, pois é, tão difícil. Que eu te diga? Antes era muito mais fácil. Eu não quero matar os meus próprios conterrâneos à FP25 a tentar-lhes dar uma mensagem, não é essa a questão. O sistema político está completamente corrupto e não é só isso, é só uma questão que hoje em dia garanto que por acaso se houvesse dentro de alguma conjetura constitucional em Portugal em que houvesse algum torpeção nas eleições que não desse a legitimidade de governação política, seja quem fosse, o Parlamento de Bruxelas intervia imediatamente. Imediatamente. Tu hoje em dia fazes um orçamento de Estado, ouves sempre o mesmo circo na televisão. Ah, se isto não é aprovado, Portugal vai pela pia abaixo, e a oposição sempre diz, não aprovem, que isto é sempre pior. Ah. E depois, quando é aprovado, vai para Bruxelas, metem os side notes e toma lá, meu. E este é que é o vosso. E tudo não passou de um circo mediático. Tudo não passou de um exercício de estupidez. A gente vai se endividar cada vez mais, porque o dinheiro que temos no nosso bolso não representa nada. Mas isso é um facto. Desde que a Troika veio para Portugal... Yeah. Não é a Troika que veio para Portugal. A Troika foi nomeada à vida desde que entramos neste acordo de pagamento, blá, blá, blá. O euro. Agora mais recente. Né? Desde que entramos neste acordo de pagamento, a verdade é que nós estamos mais endividados do que nunca. O filho do meu filho, que ainda não nasceu, já está a ver o dinheiro que eu não gastei e não claro, claro, claro. Portanto, isso faz todo sentido para eles. Próprios para eles. Eles estão a pensar... Pronto, há tanta mina em África por pisar, não. Ainda há, apesar de tudo. Era pô-los assim em linha. E depois quando chegassem lá ao fundo ia-se plantando. Mas pronto. Depois edita essa parte, whatever. Yeah, o que é que eu digo? Essa gente mata-nos a nós com uma assinatura, meu. O mundo já tem tipo 7 bilhões de pessoas e aparentemente 300 andam a tipo matar-nos aos poucos e eu tenho que estar aqui, olha, isso é politicamente incorreto. Foca-me. Alex, eu sinceramente, eu não sei se daqui a 20 anos vou ter alguma coisa. Eu acho que... Eu não tenho filhos, por isso está-se bem. Pelo menos temos uma ferramenta ainda à nossa mercê que é... À capa. Fazermos... Estou a brincar. Realizarmos podcast. Hã? A revolução começa aqui, na conversa para os tu não precisas de uma massa maior. A maior parte do povo é seguidores. Por isso é que a maior parte dos sócios são do Benfica, ou do Porto, porque sabem que aqueles gajos vão ganhar. Ninguém é do Fontainhas. Ninguém está naquela que o Fontainhas daqui a 20 anos vai ganhar a Primeira Liga. O povo quer êxito fácil. O povo quer fazer uma raspadinha e ser milionário. Não se querem esforçar, não querem suar, não querem... Mas tu não gostavas de raspar uma raspadinha e ser milionário? Eu não compro a raspadinha. Também não. Eu nem vou por aí. Mas pronto, estás a perceber? A pergunta que tu me fizeste é tão injusta como a pessoa que tu és, meu. Eu não estou para isso. Aliás, eu vi uma raspadinha ao contrário. Começa já para Punta Canha com uma pulseira uma semana. Comer e beber tudo à grande. Fechado numa parte do hotel. Isso também é um era brutal. Isso também é um tema bem interessante. Férias de sonho. Tu vais ver. Olha, comer e beber. Foste à Havana, assim, eu saí do resort, mas comi e bebi para o caralho. Tu vais investigar as pessoas. Tu há de sempre ver a notícia. Isso é bem, não é? Há de sempre ver a notícia de quem ganhou o Toto Loto. Nunca há de ver a notícia 10 anos depois, como é que aquele gajo ou gaja está. 4? Whatever. É quase como uma receita de autodestruição. Porque o gajo pessoal. Era pobre e vai pensar sempre como pobre, velho. Sabes? E vai foder o dinheiro. Não o ensinaram todo. A ganhar. Vai comprar um carro novo, uma casa nova. E não sabe gerir aquele dinheiro. Mas vai ser sempre pobre. Sabes aquele episódio da Oprah Winfrey que ela disse a toda a gente na audiência para tirar uma chave debaixo do carro e toda a gente tinha um Chevrolet à porta. Lembras desse episódio? Esse episódio em particular, muita gente pós essa cena, mas mesmo uma grande porcentagem, desde depois uma, endividaram-se ao ponto de vender o carro ou continuam com uma família dividida porque a bacana quis insistir em ter o carro. Muitas as faturas da sorte, caralho, sai do Aldi, mas de que és pior. Ya, meu, dá até que estupidez! A gente precisa de mais contribuições. Mas podes ganhar um Aldi. Desde que a gente veja o que tu tentas a comprar constantemente em todo lado, em qualquer. Big fucking brother. E o pessoal que nunca na vida vai ter dinheiro para sustentar o Aldi. Já, meu! O pessoal que pede fatura é mesmo o desgraçado. Completo, eu fiz completamente. Podes sempre vendê-lo. Se o teu número de contribuinte está por 500, tudo bem. Mas o povo não vende. Pede a fatura. Eu quero o Aldi. Eu vendia logo o Aldi, pá. Dá-me um Ferrari e vou já direito ao stand. Só digo ao gajo. Era o carro. Eu até gosto dos Audis, mas. Eu também, mas não posso sentar. Mas eu vendia o Audi. Realisticamente, vendia o Audi. Ia jantar ali as marés vivas e pronto. E com o outro dinheiro, provavelmente ia para o Algarve. Para a Jamaica. Olha, agora disseste Punta Cana e Jamaica. Isso são coisas mais. Eu, Diogo, podes atender. Mas é só um bocadinho. E são coisas mais de prazer pessoal. Sim. Independentemente do dinheiro. Não, era algo que tu querias. Acho que agora. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Não ouvi. Conversa para surdos. Conversa para surdos. Surdos! Ficaste satisfeito? Vocês são surdos? Sou o Miguel Teixeira. Vocês estão a ouvir o Simpson? E a mim também. Conversa para surdos. Porque ninguém nos está a ouvir. Eu não sei, o Hugo é que depois vai misturar isto tudo. Ha ha ha.